André Cedês, o Moral de Ibicoara. Quem já tá bêbado faz barulho. O armamento dela, o armamento dela é a bunda dela. Parece uma pistola, a metralhadora, bazuca, granada. Parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, granada. Quando ela empina a bunda e começa a atirar, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Parece uma pistola, a metralhadora, bazuca, granada. Parece uma pistola, brini, brini, brini. O armamento dela é a bunda dela. O armamento dela é a bunda dela. Parece uma pistola, a metralhadora, bazuca, granada. Parece uma pistola, a metralhadora, bazuca, granada. Oi! Quando ela empina a bunda e começa a atirar, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Oi! Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Alô, Diego, rei do camarote! Bruno Lima, alô Luan, tamo junto, Ed Amorim, doce, rapaziada. Meninas, um, dois. Dentro do carro você bota a mão e vai logo ficando de quatro. Dentro do carro você bota a mão e vai logo ficando de quatro. Bota a mão no carro e fica de quatro. Bota a mão no carro e fica de quatro. Oi! Bota a mão no carro, bota. Isso! Bota a mão, bota a mão no carro, bota a mão. Algema ela, algema ela, algema ela, ela joga balança a bunda no clique do pai. Balança a bunda no clique do pai. Estoura champanhe. Oi, estoura champanhe. Estoura champanhe. Que é tudo da mãe. Online metendo,